O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Sabe qual que é, como é, muito bem. Uma pá de pé de breque, Jão, atrasalado. Ilusão, crime, ilusão, patifaria é mato. Tô uns dias desse lado, mas não perca a sintonia. É, mente firme, deu sabedoria. Simplicidade, lealdade na fé, a trupa então. Paz e liberdade é a meta principal do guerreiro original. De fato, simpatizante paga pau, pau no gato. Liberdade é muita fita, com ela não se brinca. Com ela eu desenvolvo e vou trilhando minha vida. Uma pá de asqueroso vai na porta da minha casa. Eu tenho uma assistência, eu tenho uma palavra. Malandro de música, cada um no seu lugar. O rei do gueto superstar, eu procuro onde está. Clima de tensão, tô pronto pro perigo. Mente psicopata preparada pro inimigo. Aqui não tem justiça, é de igual pra igual. Quem brinca com fogo leva pipoco, veneno letal. O crime é o creme, Jão, só quem é quem. Simpatizante paga pau, pau no carro. O crime é o creme, Jão, só quem é quem. Quem brinca com fogo leva pipoco, veneno letal. O crime é o creme, Jão, só quem é quem. Simpatizante paga pau, pau no carro. O crime é o creme, Jão, só quem é quem. Quem brinca com fogo leva pipoco, veneno letal. Tenho que pensar daqui pra frente. Sujeito um homem félix, uma mais ideia quente. Eu sei bem que invejoso na quebrada é mato. O rap é minha sina, foda-se esses pau no cu. Cavalo do 12 vem pagar pra mim de roubar. O crime é podre, mas não admite falhas. Eu tenho o dom, escolho minha amizade. Eu vim pra causar, pra somar. Não somos fã de canalhos. Lobo em pele de cordeiro nem se envolve. Independente desses, faço o meu corre. Nessa trilha, minha mente que engatilha enquanto você agoniza. O veneno da minha rima. De peão na vila observo. De um lado os macaco velho, do outro os macaco prego. Siga em frente, meu sangue é quente. Aqui sua mente treme psicologicamente. As ruas tá pra você nas noites de SP. No primeiro ato, manos errados, não vejo você. A trupe tá na praça, tem mano que embaça. Nego, velho, sai, não arrasta. Enquanto o tempo passa, os vermes tá de cara. Quatro naipes, cinco balas. Senti um peso, negou, senti um drama. Quero dinheiro, foda-se a fama. Não me vendo nem bate o saco pra ninguém. A toda rima unida, poesia, preto e velho também. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Simpatizante paga pau, pau no carro. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Quem brinca com fogo leva pipoco, veneno letal. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Simpatizante paga pau, pau no carro. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Quem brinca com fogo leva pipoco, veneno letal. Dispenso o cano, aperto o play que eu vou rimar agora. Atrasalado, pé de breque, rala, sai fora. Envolvido com a trupe, eu tô até o final. Enquadrando e dando baixo em todos, paga pau. Eu sou sociólogo, eu sei que eu sou um pesadelo. Mas pro moleque da quebrada, eu sou o espelho. Um modelo do fracasso que virou o jogo. Na contramão desse sistema sujo que dá nojo. Tô no comando, com mic na mão. Presta atenção, vacilão, aqui não cola não. É tudo nosso, é meu espaço. Sigo o compasso, o rap chega, é um arregaço. A noite tá boa, te atrai, te chama. Então esqueça o drama. Vivo o momento, não seja o alvo, em movimento. Pessoas certas, no lugar certo. Manca firmeza, de papo reto. O dedo que aperta o gatilho e te faz subir. É o mesmo que starta o som pra você curtir. É o que te salva, te cura. Questão de escolha, faça a sua, faça a sua. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Simpatizante paga pau, pau no carro. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Quem brinca com fogo leva pipoco, veneno letal. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Simpatizante paga pau, pau no carro. O crime não é o creme, Jão, só quem é quem. Quem brinca com fogo leva pipoco.